Capítulo 21: Os Três Reis. Uma releitura de 6 livros do Antigo Testamento é o que me inspirou a escrever este livro. Durante os últimos 40 anos, tenho lido e estudado os livros de Samuel, Reis e Crônicas em muitas ocasiões. Porém, recentemente tenho orado e lido esses livros de forma metódica como nunca antes. Fiquei impressionado quando Deus abriu os meus olhos para algo que eu não havia notado antes. O que vem a seguir pode parecer um pouco acadêmico e até tedioso, mas apenas declarar a conclusão do que eu descobri diminuirá o impacto se eu deixar de compartilhar as breves sinopses dos reis do Antigo Testamento. Há uma verdade poderosa que é revelada ao resumir a vida deles, que não é tão óbvia se os seus livros forem lidos de uma vez, devido a todas as histórias entrelaçadas neles. Em todas as minhas leituras anteriores desses livros, sempre presumia que havia duas categorias básicas de reis: aqueles que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor e aqueles que eram idólatras. Porém, desde então tenho percebido que, na verdade, há 3 grupos de reis. A verdade é que nenhum dos reis fez verdadeiramente o que era certo aos olhos do Senhor, com exceção de Jeú. Mas, infelizmente, ele também se afastou no final de sua vida. Então, retornemos a Judá. Houve um total de 20 reis que governaram sobre Judá, além de Saul, Davi e Salomão. Os reis idólatras foram Roboão, Abias, Jorão, Acasias, Atalia, rainha, Acás, Manassés, Amon, Joacás, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Sob a liderança desses reis, Judá sofreu dificuldades e ataques singulares de seus adversários, que muitas vezes não eram vencidos e causava grande estrago à nação. E também houve os reis que fizeram o que era certo. Davi e Salomão fizeram o que era certo, embora Salomão tenha vacilado em seus últimos anos. Depois que o reino se dividiu, foram eles Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Porém, essa lista de 8 reis pode ser dividida em mais 2 categorias. A primeira consiste daqueles que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor na vida pessoal, mas não derrubaram nem lidaram com os altares de adoração a ídolos entre o povo que lideraram. Por outro lado, no segundo grupo estão aqueles que não só fizeram o que era certo aos olhos do Senhor na vida pessoal, mas também derrubaram e destruíram os altares de adoração a ídolos dentre o povo que lideravam. O sucesso da nação sob esses reis foi consideravelmente diferente do que sob aqueles que não confrontaram os altares. Vejamos cada um deles. Primeiro, Davi. Não houve idolatria na nação durante o seu reinado. Ele encorajava apaixonadamente o povo a servir ao Senhor com todo o coração, mente, alma e corpo. Ele não perdeu guerras e seu reino se tornou muito próspero. Ele posicionou bem seu filho para iniciar seu reinado. Segundo, Salomão. Durante boa parte do reinado de Salomão, ele seguiu os passos de seu pai Davi. Os resultados de sua obediência, não apenas em sua vida, mas entre aqueles que liderava, não foram nada menos que extraordinários. Lemos que, durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba, 1 Reis 4, verso 25. Pense sobre isso. Ninguém precisava de assistência do governo, porque a prosperidade abundava na nação. A liderança dele era tão ótima que reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. 1 Reis 4, verso 34. Na verdade, lemos mais adiante que pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. 1 Reis 10, verso 24. Também lemos: Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. 1 Crônicas 29, verso 23. A nação era extremamente bem-sucedida. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. 2 Crônicas 1, verso 15. Entretanto, à medida que o tempo passou, Salomão desobedeceu a Deus e se casou com muitas mulheres estrangeiras. Elas voltaram o coração dele para outros deuses, prática voluntária do pecado. E, consequentemente, o Senhor levantou adversários que impediram o progresso de Salomão e iniciaram tribulações para o reino. 1 Reis 11, versos 14 a 23. O resultado da desobediência voluntária dele foi a divisão do reino. Seu filho ficou com duas tribos e as outras 10 tribos foram perdidas. Desse ponto em diante, irei listar apenas os governantes de Judá. Terceiro, Roboão não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Quarto, Abias não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Quinto, Asa seguiu a Deus apaixonadamente. Não só fez o que era certo aos olhos do Senhor em sua vida pessoal, mas também buscou ativamente a idolatria entre o povo que liderava e a destruiu. Baniu os prostitutos e as prostitutas do santuário, livrou-se de todos os ídolos e destituiu sua avó Maaca da sua posição como rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado para Ásera. Ver 1 Reis 15, versos 11 a 13. Ele também removeu os altares estrangeiros e os santuários pagãos, esmagou os pilares sagrados, derrubou os postes de Ásera e removeu os santuários pagãos e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Asa basicamente chamou o povo de Judá ao arrependimento pela prática do pecado. Ele ordenou que buscassem ao Senhor e obedecessem suas leis e mandamentos, segundo Crônicas 14, versos 2 e 4. Houve benefícios por dizer ao povo que se afastasse da prática do pecado. O reino esteve em paz durante o seu governo, segundo Crônicas 14, verso 5. Durante aqueles anos de paz, ele pôde construir cidades fortificadas por todo o Judá. Ninguém tentou fazer guerra contra ele durante aquele período. Mais tarde, um exército de 1 milhão de homens atacou Asa e Judá. Mas lemos que todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam, segundo Crônicas 14, verso 13. O exército do inimigo não foi só derrotado, mas Judá recebeu grandes riquezas do ataque. Vemos claramente a bênção de um líder que não só obedeceu a Deus pessoalmente e deixou a prática do pecado, mas também levou o povo que liderava a fazer o mesmo. Sexto, Josafá. Ele também foi um rei que fez o que era certo aos olhos do Senhor, tanto em sua vida pessoal como em sua liderança. Ele levou seu povo a se arrepender da idolatria, prática voluntária do pecado. Ele baniu do território o restante de prostitutos e prostitutas do santuário. 1 Reis 22, verso 46. Removeu os santuários pagãos e os postes de Ásera de Judá. No terceiro ano de seu reinado, enviou oficiais para ensinar em todas as cidades de Judá. Eles tiraram cópia da lei do Senhor e viajaram por todas as cidades da nação, ensinando ao povo. Quais foram os resultados da liderança de Josafá? O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, segundo Crônicas 17, versos 10 e 12. Em seguida, lemos que Josafá tinha grande riqueza e honra. Exércitos vinham contra ele e Judá, mas Deus fazia com que destruíssem a si mesmos, e Judá recebia grande quantidade de despojos como resultado. Ainda lemos que o Senhor firmou o reino de Josafá, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, segundo Crônicas 17, versos 5 e 6. Seu grande erro foi fazer aliança com a família de Acabe, que era toda idólatra. Isso quase o matou e acabou corrompendo seu filho. Um profeta chamado Jeú o confrontou. Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Segundo Crônicas 19, versos 1 e 2. No entanto, em geral, Josafá e Judá prosperaram grandemente a partir de sua obediência, o que certamente incluía confrontar a prática do pecado e idolatria do povo. Sétimo, Jorão não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Oitavo, Acasias não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Nono, Atália, rainha, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Décimo, Joás. Foi registrado o seguinte sobre ele: Joás fez o que o Senhor aprova, segundo Crônicas 24, verso 2. Porém, a respeito de sua liderança, foi outra história. Ele não derrubou os altares de idolatria. Em outras palavras, não levou o povo que liderava a se arrepender da prática do pecado. Eventualmente, lemos que os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos, segundo Crônicas 24, versos 17 e 18. O povo que ele deveria influenciar acabou o influenciando. Lemos que por culpa deles, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Um profeta foi até ele e disse: por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Então, por fim, na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás e invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Ele foi ferido pelos arameus e depois assassinado. O reinado de Joás é um exemplo de um líder que não confrontou a prática do pecado e suas terríveis e inevitáveis consequências. 11º, Amazias. Lemos que ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração, segundo Crônicas 25, verso 2. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares, segundo Reis 14, verso 4. As consequências também não foram boas para o reino. Amazias derrotou Edom e teve muito orgulho disso. E isso o levou a desafiar o rei de Israel, Jeoás, para a batalha. Jeoás lhe avisou para não mexer com sua nação. Amazias não lhe deu ouvidos e foi derrotado pelo exército de Israel. Ele foi capturado. Então as muralhas de Jerusalém, de quase 200 metros, foram demolidas por Israel, e eles carregaram todo o ouro e prata e todos os artigos do templo do Senhor. Israel recolheu os tesouros do palácio real juntamente com os reféns. Azias foi assassinado, segundo a Crônicas 25, versos 11 a 28. Mais uma vez, vemos que não se saiu bem um líder que começou fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, mas não confrontou a prática do pecado do povo sob sua liderança. 12º, Uzias fez o que era agradável aos olhos do Senhor, e enquanto buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele se tornou muito poderoso e bem-sucedido, embora nada tenha sido escrito sobre o que ele fez a respeito dos lugares pagãos de adoração. Sabemos que ele morreu leproso devido ao seu orgulho. 13º, Jotão. Pouco é escrito sobre esse rei. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, mas o povo continuou em seus caminhos corruptos. Infelizmente, os altares idólatras não foram derrubados, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles, segundo Reis 15, verso 35. As consequências foram que naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. 14º, Acás não fez o que era correto aos olhos do Senhor. 15º, Ezequias. O pai de Ezequias, Acás, foi um rei muito malvado. Acás fechou as portas do templo e mandou parar toda a verdadeira adoração. A primeira coisa que Ezequias fez foi reabrir as portas do templo do Senhor, limpar todos os artigos contaminados e reparar a construção. Foi registrado o seguinte sobre ele: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Segundo Reis 18, versos 3 e 4. Depois restituiu o festival da Páscoa do Senhor. Foi um evento enorme. E quando o povo partiu, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Foi registrado sobre Ezequias: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia, segundo Reis 18, versos 6 a 7. Os assírios vieram contra ele, mas no final o anjo do Senhor foi até o acampamento assírio e matou 185.000 soldados, porque Ezequias lidou com a prática do pecado voluntária do povo sob sua liderança. Tudo ocorreu bem, tanto para ele quanto para a nação. 16º, Manassés não fez o que era certo aos olhos do Senhor. 17º, Amon não fez o que era certo aos olhos do Senhor. 18º, Josias. Ele foi um rei radicalmente obediente, tanto em sua vida pessoal como em sua liderança. Foi registrado sobre ele: para todos, todo o povo de Jerusalém e de Judá, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Segundo Reis 23, verso 2. Ele então renovou a aliança e instruiu os sacerdotes a removerem todos os artigos do templo do Senhor que foram usados para adorar Baal, Ásera e a todos os poderes do céu. Ele os queimou e colocou as cinzas sobre os túmulos das pessoas que haviam sido idólatras. Há muito para relatar sobre o que esse líder fez para se livrar da prática voluntária da desobediência. Eu circulei na minha Bíblia todas as vezes que é declarado que Josias removeu, queimou, levou embora, estragou, destruiu, esmagou, demoliu, derrubou, e qualquer outra palavra usada para confrontar o pecado voluntário em Judá. Essas palavras ocorrem 25 vezes, apenas no capítulo 23 de 2 Reis. Foi escrito sobre esse rei: nem antes, Nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Segundo Reis 23, verso 25. Tudo ocorreu bem, tanto para ele como para o povo que ele liderou durante a sua vida. 19. Joacás não fez o que era certo aos olhos do Senhor. 20. Joaquim não fez o que era certo aos olhos do Senhor. 21. Jeconias não fez o que era certo aos olhos do Senhor. 22. Zedequias não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Vamos resumir a história desses reis. A longo prazo, tudo ocorreu bem para os líderes que tanto viveram vidas santas como confrontaram a prática do pecado e idolatria na vida dos que lideravam. Esse cenário agradável não foi verdade para a nação quando o líder levou uma vida santa, mas evitou confrontar o pecado praticado pelo povo. Nós deveríamos aprender com isso na igreja hoje. Estamos caminhando rumo a dificuldades quando damos às pessoas apenas um convite para fazer uma oração superficial, sem guiá-las ao arrependimento verdadeiro. E se os nossos novos convertidos não estiverem planejando deixar os seus pecados? Estamos então convidando idólatras para a nossa comunidade. Nós, líderes, podemos viver uma vida santa em nosso particular, mas se não confrontarmos os altares de pecado dentre o povo, haverá consequências e o resultado será similar ao dos reis listados anteriormente. Poderemos ter sucesso a curto prazo, mas não acabará bem. Tudo ocorreu bem no início para alguns dos reis que não confrontaram a desobediência de seu povo, mas eventualmente foram pegos por sua falta de liderança. Se escolhermos esse caminho sem confronto de pregar o evangelho, acabaremos como idólatras que acreditam que estão certos diante de Deus. Basicamente, estaremos expondo a nossa comunidade à criptonita espiritual. Entre em ação. É tão comum perder a visão total enquanto olhamos para todos os detalhes que até existe um ditado para isso. Perdemos a vista da floresta para as árvores. Podemos fazer isso mesmo enquanto estamos estudando a palavra de Deus. Especialmente quando examinamos longos períodos de história. Entretanto, rastrear temas ao longo de uma linha do tempo, como neste capítulo, de fato, revela padrões que de outro modo não veríamos. Isso nos mostra o quadro completo. O quadro completo da história de Israel e Judá é que Deus prosperou os líderes quando eles foram além de viver suas vidas corretamente, assumindo verdadeira responsabilidade por tudo aquilo sobre o qual Deus lhes deu autoridade. Você pode não ser um rei ou uma rainha, pode não ser sequer um gerente ou supervisor no trabalho. Porém, você possui sim um reino sobre o qual Deus lhe deu autoridade. A forma como você assume responsabilidade sobre essa área, e não apenas sobre a sua vida pessoal, será uma influência significativa sobre como Deus move ao seu favor. Peça que Deus lhe revele a sua esfera de autoridade e lhe dê sabedoria sobre como assumir responsabilidade pela santidade nessa área. Escreva o que ele lhe disser e depois trace um plano para executar. Parte 4. Eliminando a criptonita.